A cidade não é mais moderna, nem tem mais garoa. Eu declaro sua morte eterna e preparo meu projeto. 3 da madrugada não é mesmo nada. Pela calçada, na brisa da manhã, o pouso solitário de um inseto. É a última vez que eu ligo a TV num quarto de motel. Hidromassagem já não basta. Sob um novo teto, quero atenção. Não há mais verso nem inverso. É a outras paragens que eu busco acesso, uma outra visão que se encaminha para o sol. A estética on the road, sex, drugs, rock and roll. Tanto tempo já passou. Child grew up São Paulo, Rio. A cidade não é mais moderna, nem tem mais garoa. Eu declaro sua morte eterna e preparo meu projeto. 3 da madrugada não é mesmo nada. Pela calçada, na brisa da manhã, o pouso solitário de um inseto. É a última vez que eu ligo a TV num quarto de motel. Hidromassagem já não basta. Sob um novo teto, quero atenção. Não há mais verso nem inverso. É a outras paragens que eu busco acesso, uma outra visão que se encaminha para o sol. A estética on the road, sex, drugs, rock and roll. Tanto tempo já passou. You know, the child grew up São Paulo.